Namastê, queridos ouvintes, juntando as mãos diante do coração, saúdo o Deus que habita o coração de cada um de vocês. É o que significa Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita dentro de cada um de todos vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos a esse programa que está no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21h. Trazendo para vocês aqui as temáticas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, falando sempre de espiritualidade, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que agradece muitíssimo a presença daqueles que acorrem diariamente para nos ouvir e nos acompanhar aqui ao vivo, e também a você que está me ouvindo a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, aqui pela sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, lá em www.levir.com.br. E agradecemos sempre o apoio dos associados da Levir, que nos possibilitam trazer, ouvintes, esse trabalho para vocês. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trazendo para vocês as frases das cartas dos mestres que estão nesse livrinho, excertos das cartas dos mestres de sabedoria. São 365 frases divididas em 12 grandes virtudes que nos exortam, caros ouvintes, a nos interiorizarmos e evocarmos dentro do nosso interior as virtudes que os mestres tanto exaltam. E sabendo, caros ouvintes, que as virtudes já estão em nós, pois elas são partes do nosso eu eterno, imortal, dentro do coração de cada ser humano. E o que nós podemos fazer é, como ensinou Sócrates, fazer o ser humano lembrar que dentro dele já está a sabedoria. Pois se essa sabedoria já não estivesse dentro de nós, ouvintes, nós não a compreenderíamos ao ouvir a respeito dela. Pois o ser humano só entende aquilo que verdadeiramente está dentro dele. Então vamos continuar, ouvintes, aqui a ler e a fazer aqui os nossos comentários, se é que nós temos gabarito para comentar o pensamento de um mestre de sabedoria, caros ouvintes. Então prestem bastante atenção na leitura, pois vale muito mais o pensamento dos mestres do que os meus realmente humildes e ínfimos comentários que provavelmente podem até distorcer aquilo que o mestre fala, mas sempre no espírito de buscar praticar sempre, ouvintes, estas virtudes. Estamos exatamente na virtude da simpatia, ouvintes, e sobre ela o mestre Kutumi nos fala mais um pouquinho. Mais uma frase do mestre Kutumi. Eu não vos ordenarei, nem mesmerizarei, nem dominarei, porém, invisível, e quando talvez houverdes chegado, como a muitos acontece, a deixar de acreditar em minha existência, vigiarei a vossa carreira e simpatizarei com vossas lutas. Esta mensagem, ouvintes, enviada a um discípulo do mestre Kutumi, que esteve durante muito tempo no Ocidente, inclusive chegou a cursar uma universidade na Europa, por incrível que isso pareça, e o mestre, caros ouvintes, tem realmente um amor muito grande pelos povos do Ocidente, porque de certa forma nós estamos tão distantes das verdades espirituais que são tão comuns e já estão no coração da maioria dos povos do Oriente. Então, mesmo assim, ouvintes, nós temos uma certa infantilidade, e aqueles que têm esta grande oportunidade de se transformar em discípulos dos mestres, imaginam que os mestres ficariam controlando a vida do discípulo, dizendo o que o discípulo tem que fazer. Isso realmente não acontece, ouvintes. Quando o mestre se comunica para transmitir alguma coisa para o discípulo, é principalmente quando ele tem que passar uma tarefa, um trabalho que precisa ser realizado. Quanto ao desenvolvimento do discípulo, ele está realmente livre para seguir de acordo com o seu livre-arbítrio. Por isso que o mestre diz: não lhe ordenarei, nem mesmerizarei. Ou seja, não, o mestre não hipnotiza o discípulo, e muito menos o domina, nem o dominarei. Porém, invisível, e mesmo naquela fase, caros ouvintes, que acontece, e nós temos literatura a esse respeito, de muitos discípulos que foram recebidos pelo mestre. Mas como a consciência do mestre reside no eterno, para ele, os anos, caros ouvintes, são apenas como os dias da nossa vida. Por isso o mestre pode ficar sem entrar em contato com o discípulo por vários anos, por décadas até, quem sabe só fazer uma comunicação entre uma vida e outra, fazendo um contato apenas uma única vez durante uma encarnação. Mas com certeza, ouvintes, ele está consciente da vida do discípulo. Invisível, caros ouvintes, e sempre em simpatia com esse discípulo, velando a sua carreira e simpatizando com as suas lutas, porque a vida do discípulo, ouvintes, não é uma vida de sossego, é uma vida de lutas, não só externas, caros ouvintes, porque muitas vezes os discípulos têm tarefas no mundo exterior a cumprir, mas principalmente no mundo interno, no mundo oculto, nas batalhas para o melhoramento, para o avanço na senda da iniciação. E o mestre, caros ouvintes, precisa estar em sintonia. E mesmo quando o discípulo está para escorregar na casca de banana, caros ouvintes, o mestre só avisará esse discípulo se ele concluir que aquilo realmente só irá prejudicá-lo. Pois muitas vezes os mestres deixam realmente que os discípulos cometam erros, erros até crassos. Erros que muitas vezes advêm até das qualidades que o próprio discípulo tem, pois normalmente os discípulos têm muitas qualidades, mas tudo, caros ouvintes, em exagero acaba provocando alguma coisa negativa. E os mestres querem com certeza que os discípulos ergam-se sobre os próprios pés e sigam, ouvintes, a sua vida sem depender de ordens, de comandos exteriores. E agora uma curtíssima frase do mestre Moria, com realmente a sua tônica do primeiro raio, a tônica do poder. Frase a qual ele disse o seguinte: seja qual for a perturbação que pareça descer sobre vós, lembrai-vos que eu estou convosco. O mestre, caros ouvintes, pode ser invocado pelo discípulo, principalmente naquelas horas de sofrimento mais intenso e às vezes até de perigo iminente. Madame Blavatsky, que foi uma discípula do mestre Moria, durante várias ocasiões ela foi salva pelos mestres, pois ela realmente frequentava ambientes e situações políticas, militares e esotéricas, às vezes muito perigosas. Ela chegou a penetrar, inclusive disfarçada de homem, em muitos círculos realmente esotéricos para acompanhar determinados trabalhos, e em certas ocasiões ela foi descoberta, e somente os poderes extraordinários, sobrenaturais dos mestres puderam salvar Blavatsky de uma morte, inclusive, muito iminente, que estava lhe rondando devido à sua atuação. E com certeza, Quanto maior for a devoção, quanto maior for a dedicação de um discípulo para com seu mestre, maior ele estará ampliando a ligação que existe entre a aura do discípulo e a aura do mestre. Então, na hora da dificuldade, na hora em que um conselho realmente for necessário, o discípulo poderá acessar a aura do mestre e ali obter, ouvintes, uma visão, uma opinião, com certeza profunda sobre qualquer tema. Mas, de qualquer forma, isso não substitui aquilo que se propõe o verdadeiro discípulo, que é desenvolver o seu próprio mestre interno, permitir que a sua alma realmente comande a sua vida. Mas vamos a mais uma frase, agora do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: a natureza ligou todas as partes do seu império por meio de sutis liames de simpatia magnética. E existe uma relação mútua, mesmo entre a estrela e o homem. O pensamento viaja mais rápido do que o fluido elétrico, e vosso pensamento encontrar-me-á, se projetado por um impulso puro, assim como o meu o encontra, e encontrou frequentemente e impressionou a vossa mente. Isso, caros ouvintes, é outra verdade esotérica. No mundo oculto, no mundo espiritual, existe realmente uma teia gigantesca de relações magnéticas, de relações energéticas. Só aqui nesse plano físico, denso, material onde nós vivemos, é que nós temos essa ilusão, caros ouvintes, de separatividade, de que nós nos cremos separados das coisas, das pessoas, dos animais, de todo o meio ambiente. Em verdade, ouvintes, no plano oculto, no plano espiritual, nós estamos totalmente entrelaçados com uma série enorme de consciências. É impossível, caros ouvintes, viver realmente sozinho no universo. E nós temos que aproveitar exatamente essa experiência aqui do plano material, pois o plano físico, ouvintes, que muitas vezes nós não damos o devido valor a ele, muitas vezes nós falamos mal do plano físico, do plano denso, pois aqui, ouvintes, esse plano que nós estamos habitando com esse corpo é o plano onde existe o maior sossego do universo, ouvintes. É exclusivamente aqui nesse plano material que vocês podem fechar a porta da sua casa, se deitar, se recostar tranquilamente na sua cama ou na sua poltrona preferida, cobrir as pernas com uma coberta, sacar um livro, ouvintes, e lê-lo durante horas e horas tranquilamente, sem que ninguém o incomode. Se bem que na vida moderna hoje tem telefone, tem celular, tem um monte de coisa, mas se você desligar isso tudo, ou se você estiver na praia, no campo, num local realmente tranquilo, ouvintes, ou então tranquilamente debaixo do seu cobertor, dos seus lençóis, do seu edredom, saibam, ouvintes, que em nenhum lugar do universo existe tanta tranquilidade quanto há naquele lugar. E é por isso que a gente vem para cá, ouvintes, para o plano físico, pois aqui a inércia, aqui a resistência, aqui essa tranquilidade é tão grande, ouvintes, que nós podemos aprender exatamente a refletir, a pensar sobre as coisas, a ponderar sobre os conteúdos da nossa mente, da nossa experiência. Porque, ouvintes, a partir do momento que nós começarmos a atuar no plano astral, no plano mental e nos planos espirituais, são planos, ouvintes, onde não existe realmente esse paradeiro, não existe essa tranquilidade do plano físico. Do plano astral para cima, é um parque de diversões ligado 24 horas por dia. Cheio de luzes, cheio de cores, cheio de sons, vibrações, movimentos que vão e que vêm, caros ouvintes. Realmente é algo alucinante. Tanto é que a pessoa não consegue, ouvintes, evoluir convenientemente sem ter o corpo material. É o corpo material, ouvintes, e a sua resistência que permite a nossa evolução verdadeira. Senão nós não viríamos aqui para o plano físico. Nós poderíamos viver como os anjos vivem, até o plano astral, vivermos apenas como seres de energia, apenas como seres de luz. Mas a nossa hierarquia criadora, a qual todos nós fazemos parte, ouvintes, ela nos reservou algo diferente. Nós seremos, no futuro, ouvintes, mestres da matéria, mestres da construção, mestres do domínio desse mundo, da resistência desse mundo, da inércia. Então nós temos que aprender, ouvintes, a considerar muito bem esse mundo. E no mundo oculto, ouvintes, tudo está interligado. Me recordo agora, inclusive, de um exercício muito interessante que se pode fazer em grupo, onde se pega um rolo de elástico desses de costura e um grupo de pessoas forma um círculo e esse rolo vai sendo jogado entre as mãos das pessoas que estão no círculo e vão se esticando a ponta do elástico, formando linhas que vão ligando aleatoriamente as pessoas. Depois de alguns minutos, você tem nas mãos das pessoas várias linhas, várias correntes de elástico, e nós vemos, quando nós puxamos para trás essas linhas, nós sentimos quão interligados nós estamos. E da mesma forma, quando num círculo também de pessoas nós nos damos as mãos, é muito interessante, ouvintes, que começa a haver uma integração tão grande entre as pessoas que surge até um ritmo, um balanço, como se as pessoas sentissem vontade de balançar como as plantas fazem quando elas estão ao vento. E isso, ouvintes, é apenas algo material. No plano espiritual, esta unidade, essa ligação que existe entre as pessoas é muito mais profunda. E com os mestres, ouvintes, também isso ainda vai mais fundo, porque os mestres sabem como construir exatamente essas ligações. Mas mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: deploro profundamente, porém não tenho direito de me ligar tão estreitamente a qualquer pessoa ou pessoas por liames de simpatia e estima individual. E suponho que meus movimentos ficariam tolhidos e eu incapacitado para produzir e conduzir os demais a algo maior e mais nobre que sua fé atual. Os mestres, caros ouvintes, procuram se ligar a pessoas que eles realmente analisam profundamente, principalmente no campo do eu imortal. Os mestres, ouvintes, não se preocupam tanto aqui com a nossa aparência física, como nós nos vestimos, qual é a nossa profissão, aonde nós moramos. O que eles olham, queridos ouvintes, verdadeiramente é o brilho da alma do indivíduo. Quanto da luz divina consegue passar por dentro daquele vaso translúcido, caros ouvintes, que é a aura do indivíduo, e quanto ele consegue fazer brilhar da sua divindade. E os mestres conversam, caros ouvintes, com a nossa alma muito mais facilmente do que conversam aqui com os nossos cérebros físicos. Porque para conversar com uma pessoa, com o cérebro de uma pessoa, nós precisamos de uma linguagem, precisamos das palavras, precisamos de coisas em comuns, precisamos de temas em comuns. Enquanto que as almas ouvintes simplesmente brilham com a sua luz. As cores das auras dos indivíduos são frases ouvintes e discursos permanentes, dizendo a todo instante o que uma pessoa realmente é. E assim como os anjos ouvintes, os mestres conhecem essa linguagem das cores, essa linguagem das luzes e dos sons insonoros que são emitidos por essas cores. Então, quando eles olham para uma pessoa e desfocam do plano físico e olham para a aura do indivíduo, eles jamais, caros ouvintes, poderiam se enganar com relação a uma pessoa. Podem se enganar, ouvintes, no sentido de que o nosso eu material aqui muitas vezes não é um perfeito representante da nossa alma. Nós somos aqui como se fôssemos artistas tentando representar aquilo, o papel principal que é a vida da nossa alma. E muitas vezes nós começamos a fazer coisas aqui contrárias à nossa alma. Então não é, ouvintes, aqui a nossa personalidade mortal que vai se ligar a um mestre, mas sim é o nosso eu imortal. E quanto mais rápido, ouvintes, nós aprendermos a estar em conexão com a nossa imortalidade, mais rápido, ouvintes, virá a ocasião da instrução que os mestres poderão nos dar. Mas vamos prosseguir. Mais uma frase aqui do mestre Kutumi nos diz o seguinte: nenhum de vós deve ser cego a ponto de supor seja esta a primeira vez que entra em contato com a teosofia. Seguramente percebereis que isso equivaleria a dizer que os efeitos advêm sem causas. Sabei, pois, que de cada um de vós depende o lutar daqui por diante pela aquisição da sabedoria espiritual nesta e na próxima encarnação, quer sozinho, quer em companhia de vossos atuais co-associados. E grandemente ajudados sereis pela simpatia e aspirações mútuas. Minhas bênçãos a todos que as merecerem. E isso, ouvintes, foi dito pelo mestre Kutumi para simplesmente relembrar algo que para os esoteristas deve ser realmente uma verdade perene. Que tudo o que acontece, ouvintes, ao nosso redor, tudo o que acontece na nossa vida, todas as condições da nossa existência se devem ao nosso karma, às sementes que nós plantamos lá atrás no passado e que estão frutificando, que estão gerando os seus frutos nos dias de hoje. E o nosso contato, ouvintes, com esse conhecimento, o contato com a teosofia, que é a doutrina verdadeira dos mestres, o conhecimento que eles liberam paulatinamente ao mundo e de uma forma muito mais profunda para os seus discípulos. Isso, caros ouvintes, é também fruto do nosso karma. E também, ouvintes, aqui, o nosso trabalho, essa transmissão, essa audiência que está me acompanhando hoje e em outras ocasiões ao vivo, nós todos estamos aqui cumprindo e resgatando o nosso karma, tendo acesso uma vez mais a esse conhecimento, porque ele nos pertence, ouvintes, e ele obviamente faz diferença para nós. E nós vamos utilizar esse conhecimento na medida em que nós nos aprofundarmos na nossa vida espiritual. E como disse o mestre, o aprofundamento da espiritualidade, ouvintes, pode acontecer ou sozinho ou na companhia de associados, de pessoas que vão junto conosco. Aqueles que obviamente caminham sozinhos, ouvintes, sofrem muito mais e tem muito menos energia do que tem as pessoas de um grupo. Então ele tem uma evolução mais lenta, mas, por assim dizer, é uma evolução mais especializada, porque ele vai lapidando paulatinamente, lentamente, as suas questões. Enquanto que num grupo, ouvintes, existe muito mais energia, existe muito mais condições dos próprios mestres lançarem energias maiores. Mas para que o grupo seja efetivo, ouvintes, é preciso realmente que ele esteja firmemente sedimentado dentro das leis espirituais da simpatia. Não podem haver pessoas que trabalhem umas contra as outras. Não pode haver espírito de disputa. E como já foi lido aqui em outros programas, em outras frases, inclusive dos mestres, dentro de um grupo, aquilo que deixa feliz A é feliz, deve também deixar feliz a B. Aquilo que satisfaz a um, deve também satisfazer ao outro. E jamais, ouvintes, pode haver realmente um trabalho de oposição das pessoas dentro de um grupo. Como os próprios mestres dizem, um grupo tem que ser unido como os dedos de uma mão. E, obviamente, guiados pelo espírito da sabedoria que vai fluir através daquele grupo. E, obviamente, que o esforço, ouvintes, ele é necessário. Se nós estamos aqui num determinado ponto, se nós quisermos evoluir para colher outros frutos ainda mais profundos nas próximas encarnações, nós temos que começar exatamente agora. Aqueles nossos desejos, ouvintes, se nós queremos realmente encontrar o Mestre, se nós queremos realmente ser mais sábios, ser mais cultos espiritualmente, ser vivificados pela sabedoria, nós precisamos começar a desejar, a querer, ouvintes, isso no nosso interior a partir do dia de hoje, pois o universo não poderá, ouvintes, resistir ao nosso desejo, à nossa vontade, e finalmente, ao seu devido tempo, ele trará para nós aquilo que nós queremos, a sabedoria, a espiritualidade, sempre, ouvintes, integrados com a humanidade e a serviço do nosso semelhante. Está terminando, ouvintes, o primeiro bloco do programa de hoje. Agradecendo uma vez mais aí a grande audiência daqueles que me acompanham ao vivo. Muitíssimo obrigado aí pelo carinho, o prestígio de todos vocês. Vamos fazer aquele intervalinho, ouvintes, para voltarmos em seguida com o nosso segundo bloco. Fiquem agora com uma mensagem da Levir, a loja esotérica virtual, convidando vocês para se unirem, ouvintes, aqui ao nosso trabalho. Até já! Sim, ouvintes, estamos agora com vocês no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês os excertos, as meditações, frases das cartas dos mestres de sabedoria, principalmente do mestre Kutumi e do mestre Moria. Esse material está lá à disposição de vocês na página inicial da loja esotérica virtual em www.levir.com.br e também editado no Brasil pela Editora Teosófica no formato de livrinho de bolso, ótimo para vocês colocarem realmente no bolso, no paletó, na sua pasta e levar para qualquer lugar quando vocês estiverem realmente precisando de inspiração, ouvintes, ler qualquer uma das 365 frases que há nesse livrinho provindas dos mestres de sabedoria. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui nossas leituras e nossos comentários sobre realmente estas frases. Nós estamos abordando com vocês as frases relativas à virtude da simpatia. E na linha da última frase que terminou aqui o nosso primeiro bloco, temos mais uma frase do mestre Kutumi que nos diz o seguinte: imaginais que a verdade vos foi mostrada só para a vossa vantagem? Que rompemos um silêncio de séculos para proveito apenas de um punhado de sonhadores? As linhas convergentes de vosso karma vos trouxeram a todos e cada um para esta sociedade, que é como um foco comum, a fim de que possais, cada qual de vós, auxiliar a elaborar os resultados das iniciativas interrompidas em vossa existência anterior. Isso, caros ouvintes, também é um outro princípio muito importante. Nós já começamos a falar sobre ele. Ninguém, ouvintes, chega a esse conhecimento por acaso. Só, caros ouvintes, o merecimento da alma é que leva o indivíduo a trilhar o caminho dos conhecimentos ocultos do esoterismo. E cada vez mais, milhões, caros ouvintes, milhões de pessoas no mundo, obviamente entre os bilhões de seres que existem nesse planeta, mas alguns milhões já estão despertos. E em outros materiais, ouvintes, nos é informado que muitos egos, muitas almas do passado que fizeram parte da tradição dos mistérios, que foram iniciados na Grécia, no Egito, na Babilônia, na Índia, na China, nas grandes tradições que existiam nas Américas, todos estão reencarnados no dia de hoje. E por isso são almas, ouvintes, que têm aqui as suas personalidades e obviamente estão uma vez mais procurando aquele conhecimento, aquela porta, caros ouvintes, que abre a vida da pessoa, não apenas para as coisas cotidianas, mas para os temas do espírito. Então, quando os mestres, ouvintes, incitaram Madame Blavatsky e outros teósofos que começassem a escrever e trazer esses conhecimentos para o mundo, é porque os mestres tinham realmente pleno conhecimento, ouvintes, que haveria no século XX uma coisa realmente muito diferente. E isso, essa coisa diferente, ouvintes, é a explosão demográfica que aconteceu. O século XIX, caros ouvintes, terminou com cerca de 900 milhões de pessoas encarnadas. E o século XX terminou com cerca de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Um aumento, então, caros ouvintes, de mais de 7 vezes aconteceu num período de um século. E isso realmente não foi uma coisa comum. E, de certa forma, ouvintes, ocorreu no século XX uma espécie de um mini juízo final. Porque tem muitas pessoas esperando para o ano que vem, né? Principalmente quem escreve aí esses livros e fazem esses filmes aí sensacionalistas, acham que em 2012 esse mundo vai terminar. E não é assim, caros ouvintes, não tem data marcada para o mundo terminar, porque o mundo não teve data para começar e não tem data para terminar. Mas acontecem sim, caros ouvintes, grandes períodos de mudança. E esses períodos de mudança normalmente são graduais, são lentos. Mas no século XX nós vimos, ouvintes, começando com os primeiros 50 anos do século XX, que foi realmente de ferro, se não de chumbo, com duas guerras mundiais e dezenas de conflitos regionais que afastaram, ouvintes, da humanidade muitas almas que realmente não poderiam mais continuar evoluindo nesse planeta, já não estão mais aqui continuando a sua evolução. Já foram colocadas em outras esferas, já estão esperando, ouvintes, a continuidade da sua evolução. Quando a roda, caros ouvintes, das rondas e das cadeias planetárias continuar o seu giro. Elas não foram jogadas no fogo do inferno, caros ouvintes, não se trata disso, mas elas estão, obviamente, suspensas naquele local que para nós parece meio estranho, que é o chamado o Nirvana Intercatenário. O Nirvana, caros ouvintes, onde a mônada, a chispa divina, fica aguardando a oportunidade de uma vez mais retomar o seu progresso aqui na matéria. Então, ouvintes, se os primeiros 50 anos do século XX foram tão negros, tão escuros, os 50 anos finais foram exatamente, ouvintes, um momento da explosão demográfica, do ressurgimento da ciência, da criação realmente de uma nova revolução nos transportes, nas telecomunicações. Tanto é que nós estamos aqui nos comunicando via computador com vocês, ponto a ponto, numa rede que hoje em dia já é global. Isso tudo, caros ouvintes, só foi possível através de energias que os mestres têm trazido para o mundo. Sabidamente, nos últimos 25 anos de cada século, os mestres da Grande Fraternidade Branca fazem um tremendo esforço para o melhoramento da humanidade. Ou eles mandam mensageiros, ou eles mandam instrutores que criam novas filosofias, novas religiões, ou então eles fazem, caros ouvintes, um grande impulso energético. E foi isso que eles fizeram no final do século XX, trazendo, caros ouvintes, finalmente a era de Aquário para a humanidade. E vocês podem ver, nós estamos exatamente no 11º ano desse novo século e, infelizmente, também do novo milênio. E vocês podem perceber que os primeiros 50 anos de cada século, realmente, eles são dominados pelas forças trevosas. Em 2001, o mundo viu aquele atentado terrorista tão terrível que trouxe, caros ouvintes, infelizmente, uma mudança, uma guinada na história, pois o terrorismo, infelizmente, forçou a humanidade a se voltar para o seu lado negativo. Ao invés de nós estarmos falando de fraternidade, muitos países ainda estão procurando pelos terroristas e, infelizmente, os terroristas também estão aí tocando realmente o terror em cima, principalmente dos países do primeiro mundo. E isso, ouvintes, está facilitado por energias negativas que estão aí no ar. Não preciso ficar aqui enumerando para vocês as notícias, que todos podem, realmente, abrindo qualquer jornal, ficar ao par. Está difícil realmente para ler jornal, para assistir telejornais, porque as notícias estão demasiadamente negativas e, infelizmente, ouvintes, este é um momento de energias negativas nesse planeta. Então, cada um de nós tem que fazer por onde, ouvintes, no seu universo pessoal, nós temos que criar uma harmonia interna nos nossos momentos de reflexão, jamais deixar, ouvintes, de conectar o nosso eu maior, o nosso eu espiritual, e lançar para o mundo, ouvintes, boas vibrações para mitigar, ouvintes, tantas tragédias, terrorismo. Nós temos aí, infelizmente, catástrofes naturais, serial killers aí atacando em vários países, lamentavelmente agora também no Brasil, a violência urbana que campeia, mas isso, caros ouvintes, não pode enegrecer os nossos corações. Nós temos que estar atentos, e se nós estamos aqui estudando, ouvintes, estas doutrinas, é porque nós merecemos estar aqui estudando esse conhecimento. E também uma diferença, caros ouvintes, muito grande que existem entre os esoteristas de hoje e os esoteristas de antigamente, principalmente das escolas de mistério do Oriente e as escolas de mistérios do Egito. Lá se praticava muito, ouvintes, a chamada regressão de memória, que faz com que o indivíduo se lembre das suas vidas anteriores. E aí, ouvintes, o indivíduo, com a ajuda, obviamente, de discípulos ou dos próprios mestres, pode perceber qual é o seu ponto na evolução. O problema muito grande que nós temos hoje é de pessoas de todos os tipos procurando as entidades espiritualistas, procurando as literaturas, mas o indivíduo realmente não sabe qual é o seu ponto na evolução. E isso, ouvintes, é muito importante, porque o indivíduo que não souber exatamente quais são os passos no seu desenvolvimento que ele precisa dar, qual é verdadeiramente o seu Dharma, ele pode dar um passo maior do que suas próprias pernas e acabar, infelizmente, caindo. Então, ouvintes, procurem sempre se interiorizar humildemente, sentir, ouvintes, dentro de vocês quais são os passos que vocês precisam dar. Sintam, ouvintes, permitam que as suas almas guiem os seus passos, porque só ela, caros ouvintes, só o verdadeiro mestre interno é que pode mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para dar o passo realmente real e importante para a sua evolução. Ninguém de fora de vocês tem condições de realmente avaliar. E se vocês derem os passos que a sua intuição, que a sua alma guiar, ouvintes, vocês poderão realmente seguir firmemente, ouvintes, na sua evolução, reencontrar os amigos das vidas anteriores, aqueles que foram seus amigos, seus amores, seus associados, suas pessoas realmente que ajudam a sua evolução. E também aquelas que atrapalham também, porque essas pessoas acabam entrando de novo no nosso caminho para que nós esgotemos o karma com elas. Mas não tenham essa ilusão, ouvintes, que nós estamos aqui estudando estas cartas dos mestres à toa. Isso é uma convicção que eu tenho firmemente, ouvintes. As energias trazem o indivíduo exatamente para o ponto que lhe é necessário para a sua evolução. Mas vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: somente o progresso do indivíduo no estudo do conhecimento arcano a partir de seus elementos rudimentares o conduz gradualmente a compreender nossos propósitos. Só assim, e não de outro modo, esse estudo, fortalecendo e refinando os misteriosos elos de simpatia entre homens inteligentes, fragmentos temporariamente isolados da alma universal ou da própria alma cósmica, os integra na harmonia total. Esta frase, ouvintes, é muito importante, porque ela nos diz que somente, ouvintes, o estudo faz com que o indivíduo entenda realmente quais são os propósitos dos mestres da grande fraternidade branca. Não é a informação externa, nem mesmo se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir da boca dos mestres o que eles pretendem, nós realmente não nos converteríamos a esta sabedoria. Mas aquilo que nós estudamos, aquilo que se incorpora no nosso ser, pode realmente nos esclarecer, ouvintes, e pode principalmente despertar a nossa alma para a sintonia com os mestres e com realmente o trabalho que eles precisam, que eles têm que fazer no mundo. E mais uma frase aqui do Mestre Kutumi: uma vez estabelecido isso, só então essas simpatias despertas servirão, na verdade, para ligar o homem, aqui com todas as letras maiúsculas, com essa cadeia de energia que une o cosmos material e imaterial, o passado, o presente e o futuro. e estimula suas percepções até o ponto de claramente alcançar não meramente todas as coisas da matéria, mas também as do espírito. Então, ouvintes, o mestre realmente instrui nesse ponto. Se nós não desenvolvermos em nós a capacidade de simpatizar com as coisas do mundo, nós não evoluiremos até o ponto de nos reencontrarmos, ouvintes, com as realidades espirituais. E não é, ouvintes, meramente um conhecimento livresco. Não é o conhecimento das coisas que se pode comprar numa livraria, de escarafunchar numa biblioteca, mas é, ouvintes, aquilo que nós vivenciamos nas nossas meditações, na nossa participação real, efetiva, num trabalho espiritual. Nós temos, caros ouvintes, de sair. Aqueles que não saíram ainda, eu exorto: saiam, ouvintes, da teoria e comecem a praticar aquilo que você sabe. Porque só assim, ouvintes, os seus chakras vão se transformar de acordo com o conhecimento que vocês têm. Não adianta simplesmente o conhecimento que está na cabeça, pois esse conhecimento é a polaridade solar, é a polaridade do conhecimento, da luz interna. Mas é preciso desenvolver o outro lado, caros ouvintes, que é o lado lunar. A sabedoria precisa se incorporar no nosso corpo, na nossa vida, na nossa existência. E isso só pode ocorrer, ouvintes, através da prática. Então nós temos que... E aí eu sou obrigado a citar aquela famosa piada, né? Pelo menos nos meios esotéricos, né? Pois tem pessoas que vivem a vida toda apenas com as teorias espirituais, principalmente os teólogos, e o esoterismo está cheio de pessoas assim, do tipo dos teólogos também, ouvintes, que se escondem atrás dos livros. Então se conta uma história de um desses teólogos, né? Mesmo que seja um esotérico, mas é um teólogo que ficou durante décadas lá enfurnado numa biblioteca, e aí num certo dia ele pegou um livro que ele estava lendo e fechou com toda a força e bradou gritando: sim, agora eu vou partir para a prática. E aí as pessoas que estavam na biblioteca ficaram assustadas, né, e gritaram: e aí, o que que você vai fazer? Aí o indivíduo disse assim: eu vou escrever um livro. E essa foi a decisão prática que ele tomou, ou seja, continuou no mundo da teoria, ouvintes. Vamos sair desse mundo da teoria, pois a teosofia, caros ouvintes, ele tem um outro lado. Ele tem um lado que é chamado teurgia. Se a teosofia, que vem de teos, divino, e sophos, sabedoria, é o lado da consciência, existe o lado do trabalho, que é chamado o teurgo, ou seja, o teo de divino e urgos de trabalho. Então, a teurgia é o trabalho divino. Ninguém é completo nesse caminho, ouvintes, da teosofia, do esoterismo, se um dia ele não começar a praticar a chamada teurgia. É preciso trabalhar, ouvintes, com aquilo que se sabe, e não cometer esse engano do nosso amigo que, depois de anos de estudos, ele resolveu partir para a prática, mas só para aumentar as teorias escrevendo outros livros. Provavelmente foi por isso que Jesus e o Buda não escreveram nada, porque eles viviam a sua sabedoria, ouvintes, não precisavam deixar por escrito nada. E vamos a uma última frase aqui, uma frase bem comprida aqui do Mestre Kutumi, que vai finalizar o nosso estudo de hoje, que nos diz o seguinte: ó, meu pobre e desapontado amigo, se estivésseis já tão avançado no caminho, que esta simples transmissão de ideias não fosse estorvada pelas condições da matéria, e a união de vossa mente com a nossa, impedida pelas suas induzidas incapacidades. Tal é, desventuradamente, a grosseria herdada e autoadquirida da mente ocidental, que é agora quase impossível tanto a eles compreenderem como a nós expressarmos na própria linguagem algo desse delicado e aparentemente ideal mecanismo do cosmos oculto. Até certo ponto, essa faculdade pode ser adquirida pelos europeus por meio da meditação e do estudo. Porém, isso é tudo. E o mestre ouvintes, ele obviamente faz aqui uma constatação, se não uma reclamação, que nós ocidentais, ouvintes, quiçá nós aqui latinos, ainda temos mais dificuldade ainda para entender os assuntos esotéricos do que aquilo que disse aqui o mestre Kutumi com relação aos europeus. Porque os orientais, ouvintes, eles têm na própria linguagem, como nós vemos nas línguas vigentes na Índia, no Tibete, mesmo os povos aqui antigos das Américas, eles têm mecanismos linguísticos, símbolos, ouvintes, que representam muitas coisas da vida espiritual. Enquanto que as nossas línguas modernas são muito pobres para representar isso. E mais do que o problema da linguagem, ouvintes, é o problema realmente da compreensão. Pois se a nossa mente, ouvintes, fica voltada para o chão, voltada para a matéria, a maior parte do tempo, como é que a nossa mente, ouvintes, vai poder captar aqueles conhecimentos, aquelas realidades que vêm de cima? Basta se conversar com qualquer pessoa que lê esses assuntos para nós constatarmos que é uma experiência comum a todo mundo. Quão difícil é você encontrar uma pessoa para conversar sobre esses assuntos? Porque as pessoas, ouvintes, estão, lamentavelmente, apenas aí dedicadas a sobreviver, e sobreviver de um jeito que elas acham que é sobreviver bem, e elas esquecem, ouvintes, que nós somos seres espirituais passando uma temporada aqui na Terra em busca de experiências. Então, aqueles ouvintes que fazem da sua vida apenas um meio de sobrevivência vieram aqui na Terra e ainda não aprenderam a viver. E muito menos, ouvintes, aquilo que está assignado a nós. É isso, nós, esoteristas, ocultistas, espíritas, maçons, teósofos, rosacruzes, todos nós, ouvintes, procuramos transcender, procuramos ir além do físico, além das nossas emoções, além da nossa mente, entrar em contato com o nosso eu espiritual. Então, se o homem, e é isso que recomendou o mestre aqui para os ocidentais, para os europeus, estudar e meditar, ouvintes, e há um outro nível aqui também que tem a ver com a teurgia que eu mencionei, é estudar, meditar, ouvintes, e servir. Este é o grande tripé, ouvintes, do verdadeiro esoterista: conhecer, transcender e servir, ouvintes, trabalhar, ser útil a si mesmo e para o semelhante, ter conhecimento, ter transcendência através da meditação e ter um trabalho divino, ungir, caros ouvintes, os nossos atos e a nossa vida com o óleo divino que escorre, caros ouvintes, das energias espirituais. É a isso, caros ouvintes, que eu convido a todos vocês, pois o nosso programa de hoje está terminando. mas o convite espiritual é permanente, ouvintes, para que nós sejamos, trabalhemos, estudemos, meditemos a respeito dessas verdades espirituais. E convido a vocês, ouvintes, para encerrarmos juntos esse trabalho de hoje, fazendo a nossa última vibração. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais sentir o pulsar dos nossos corações. Imagine ali, ouvintes, onde está o nosso coração, um sol que brilha, emanando a sua luz, a sua vida, a todos os pontos do nosso corpo. No centro do nosso coração habita a partícula divina, imortal, ouvintes, dentro dos nossos corações, a nossa mônada, o nosso espírito, o nosso ser maior, o nosso eu superior está dentro do nosso coração. Que a sua luz comece a se expandir, preenchendo todo o nosso ser, que essa luz nos ilumine interior e exteriormente. E vamos, ouvintes, terminar esse trabalho procurando compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que o Espírito de Deus, o Espírito da Verdade, esteja sempre entre nós, despertando as nossas mentes, aquecendo e abrilhantando cada vez mais os nossos corações. Nosso programa, que está a serviço da evolução espiritual de vocês, ouvintes, chega ao final. E desejamos a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês uma vez mais nas próximas edições desse programa. Vai continuar com vocês a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM, que durante todo o dia traz para vocês muito boa música, e aqui às noites no programa Lux Esotérica, muita sabedoria para a sua alma. Enviamos a todos, ouvintes, finalmente, um forte, um caloroso, um fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.